3 meses de namoro recém completados. Confesso, estávamos apaixonados, vivendo um sonho lindo, encantado. Queria envelhecer, viver, morrer ao seu lado, mas só quem passou sabe o que é ser um ex-dependente de crack. Decidi contar, não vou esconder. Amor, nada vai me separar de você. Era o apoio que me faltava pra ser feliz. Não preciso de mais nada, talvez eu amei a água assim simples. Vou te fazer feliz, vou honrar tudo que disse, mas não sobe e desce da vida. Quem é ex volta, minha primeira recaída. Faltei no trampo, beijei a lata, risquei o isqueiro. Recomeçava o pesadelo, dinheiro, crack, dinheiro, crack. Coloquei em xeque a nossa felicidade assustada. Amor, vamos dar um tempo. Fui na casa dos seus pais e te pedi em casamento. Usei todos os argumentos, você me perdoou, tá vendo? Tudo supera o amor. Peguei o acerto do trampo, comprei um Voyage. Momentos felizes, lua de mel, viagem, é. Tudo perfeito, tudo lindo. Me lembro 12 de dezembro, um domingo. Saí sozinho, 48 horas sumido. Lábios queimados, dedão no vivo. Voltei pra casa, tinha fumado um carro. Menti que tinham me roubado, me sequestraram, é. Mais uma vez não consegui te enganar. Todos os álibis só viriam a me condenar. Pra mim bastou só um momento de felicidade. Eu me perder como um covarde. Talvez o medo de falhar ao corresponder. O amor que eu sinto por você. Pra ti restou meu momento de fragilidade. Lembranças da felicidade. Queria ser um dependente de você. Juro como a criança que ainda vai nascer. Fumei o carro, mas agora eu tinha que me recompor. Tava desempregado, mas tinha que virar o jogo. Nervoso? Desci ladeira abaixo. Pro diabo? Era só bater um pênalti e correr pra braço. Me senti fraco, mas tinha que resistir. Tava no fundo do poço, mas tinha que subir. Foi como um conto de fadas ou um passe de mágica. Deu positivo, positivo, teste de farmácia. O crack pra mim nunca mais. Afinal de contas, agora eu ia ser pai. Você também depositou todas as suas esperanças. Acreditava que eu mudaria com a chegada dessa criança. Sua gravidez foi muito conturbada. Eu tava na noia vendendo tudo que tinha em casa. E a guerreira resistindo bravamente. Sofria calada sempre pela gente. Afinal de contas, agora seríamos uma família. Ia ser menina, Giovana, a nossa filha. Tava vendo que todos os meus sonhos seriam realizados. Mas mesmo assim, eu me sentia frustrado. E o seu amor por mim se transformava em medo. Eu parecia um monstro, de noite riscando o isqueiro. Lembrando do seu pai apontando o dedo, dizendo pra mim: você nunca vai fazer a minha filha feliz. Sobe, parei pra pensar. E decidi que pela 10ª vez eu tinha que me internar. Disse pra você, amor, volta atrás. Pega suas coisas e vai pra casa dos seus pais. Não tenho nada mais pra te oferecer. Cansei de te fazer chorar, de te fazer sofrer. Tomei uma decisão, mesmo que a distância venha me machucar. Tô indo embora pra São Paulo, quem sabe um dia eu possa voltar pra reparar todas as coisas erradas que eu fiz. Mas se eu não voltar, que vocês sejam felizes. Embarco hoje às 10h40, portão em viação cometa. Ah, se eu pudesse ir pra outro planeta. Olha, tô indo, não sei se digo até logo ou adeus. Cuida da nossa filha, não me esquece, fica com Deus. Só quero te dar um abraço, um beijo na sua barriga. Vou sentir saudades, até um dia. Pra mim bastou só um momento de felicidade. Eu me perder como um covarde. Talvez o medo de falhar ao corresponder. O amor que eu sinto por você. Pra ti restou meu momento de fragilidade. Lembranças da felicidade. Queria ser um dependente de você. Juro como a criança que ainda vai nascer.